Tchau. Hoje eu queria conversar sobre manuscritos antigos, um vislumbre da fascinante origem da Bíblia Sagrada. A fascinante origem da Bíblia Sagrada. Uma jornada histórica e espiritual. A Bíblia Sagrada é um dos livros mais influentes da história da humanidade. Mais do que um conjunto de textos religiosos, ela representa uma jornada espiritual e histórica que conecta gerações, crenças e culturas. Nesta reflexão, vamos explorar sua origem, composição e impacto duradouro, entendendo como suas palavras continuam a inspirar milhões ao redor do mundo. 1. A evolução da composição da Bíblia. A formação da Bíblia ocorreu ao longo de séculos, envolvendo diferentes autores, contextos e idiomas. Dividida entre o Antigo e o Novo Testamento, sua construção reflete a caminhada do povo de Deus e a revelação progressiva do plano divino. Oleja mas. Antigo Testamento. O Antigo Testamento apresenta a origem da criação e o relacionamento de Deus com a humanidade. Logo no início, em Gênesis 1:1, lemos: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Esta passagem revela o poder criador de Deus, estabelecendo o fundamento de toda a narrativa bíblica. Outro momento marcante é encontrado em Êxodo 20:1 a 2. Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus. Aqui observamos a entrega dos mandamentos, símbolo da aliança entre Deus e seu povo. Um exemplo de discurso direto divino, com Deus como sujeito ativo da comunicação. Novo Testamento. O Novo Testamento marca o cumprimento das promessas messiânicas. Em Mateus 1:1, lemos: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Esse versículo estabelece a linhagem e a legitimidade do Messias, conectando as promessas do Antigo Testamento à nova aliança em Cristo. 2. O processo de composição. A Bíblia foi escrita por diversos autores inspirados por Deus em diferentes épocas e contextos. Apesar da variedade, mantém uma unidade espiritual e temática impressionante. Autores inspirados. Em 2 Timóteo 3,16, encontramos um dos versículos mais conhecidos sobre a natureza das Escrituras. Toda Escritura é divinamente inspirada e útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Esta declaração enfatiza que, embora escrita por mãos humanas, a Bíblia tem origem divina e propósito espiritual. Diversidade de gêneros. Os textos bíblicos incluem narrativas, poesias, leis, profecias e cartas. Um exemplo poético está em Salmos 23:1. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Essa metáfora expressa confiança e dependência, revelando a sensibilidade espiritual e literária das Escrituras. E importância contínua da Bíblia. Mais do que um registro histórico, a Bíblia é uma fonte viva de sabedoria, orientação e transformação. Seu impacto se estende da cultura à espiritualidade, inspirando gerações a viverem com fé e propósito. Influência cultural. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12, 2. Esse versículo destaca a necessidade de renovação interior, mostrando como a Bíblia continua a inspirar mudanças éticas, morais e sociais. Orientação espiritual. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. João 3, 16. Um dos versículos mais conhecidos do Evangelho resume o amor de Deus pela humanidade e o propósito redentor da fé cristã. E conclusão. A Bíblia Sagrada é mais que um livro. É um testemunho de fé, história e sabedoria. Sua origem revela um processo divinamente guiado. Sua composição expressa a diversidade da experiência humana e sua mensagem continua a transformar corações e mentes. Que esta jornada pela origem da Bíblia nos inspire. Que esta jornada pela origem da Bíblia nos inspire a valorizar e aplicar os seus ensinamentos em nossa vida diária.